Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes vivencianos, bom dia aos nossos telespectadores, amigos que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube ao vivo e também pela rádio. A gente está ao vivo pela rádio Espaço Espírita de Barra Velha, pela Rede Doutrina do Rio de Janeiro também, mandando um abraço para os ouvintes, pela TV Espaço Espírita sendo transmitido e o Portal da Luz, que prestigia o programa Vivência Espírita, estão assistindo a gente agora ao vivo. Lembrando que estamos no YouTube, então se querem deixar perguntas, hoje vai ser um programa muito especial, a gente vai falar sobre Chico Xavier, sobre os eventos, encontros do Chico Xavier, porque hoje inicia o encontro nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, e vai ser um programa bastante esclarecedor. A gente vai bater um papo aqui com os nossos amigos. Então deixa aqui o bom dia já para o Jorge. Jorge, bom dia, Rui. Bom dia, meus queridos amigos vivencianos, da nossa rádio e TV Vivência Espírita, e estamos falando diretamente do nosso estúdio Chico Xavier, e hoje nós vamos contar com os nossos grandes amigos Sérgio Santos, Marlene, Geraldinho e Bacelli, que vai ser um programa muito alegre, muito divertido, João, né? Halle. João Halle, ele não apareceu ainda, né? Apareceu, foi o primeiro. Já apareceu? Opa, então o João Halle também vai participar hoje do nosso programa, falando sobre o encontro dos amigos do Chico. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Vamos entrando no ar, pedindo licença a todos os nossos amigos internautas e ouvintes, e agradecendo aos nossos apoiadores WS Festas e Embalagens, Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, como o Rui falou, nós estamos aqui com os nossos amigos Geraldo Lemos Neto, com Carlos Bacelli, com João Halle, com Sérgio Santos e com a Marlene. E o nosso bate-papo de hoje será sobre o encontro do nosso querido Chico Xavier, que vai iniciar hoje, né, à tarde. E nada melhor, né, do que nós termos aqui as pessoas que foram responsáveis por idealizarem esse encontro. Vamos fazer. Ligue para nós, faça suas perguntas, participe, pergunte para eles. É difícil a gente ter os três juntos assim, de uma vez só, né? Façam perguntas aí interessantes, principalmente perguntas em relação ao convívio que eles tiveram com Chico Xavier. Então, tem muitas coisas que só eles que sabem, né? Muitas coisas que a gente tem vontade de saber que só esses três aí podem saber. Esses três não, o Sérgio Santos e a Marlene também, esses cinco, né, podem saber muitas coisas interessantes. Ligue para nós também pelo telefone, se quiser fazer sua pergunta, 3921-3009. Carlinhos, vamos fazer uma prece? Bom dia, Jorge Reis, bom dia, Rui, bom dia, Rodrigo, bom dia, seu Arlindo, bom dia, Carlos Henrique, bom dia, família vivenciana, bom dia, Carlos Bacelli, bom dia, João Harley, bom dia, Geraldinho, bom dia, Marlene, bom dia, Sérgio. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Vamos, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo, Pai, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim, agradecidos, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O dia de hoje será um bate-papo com os amigos do Chico Xavier, que hoje nós estamos comemorando também, inicia hoje, né, Jorge, o 13º encontro dos amigos do Chico. Então nós temos aí o Sérgio Santos, a Marlene, o Geraldinho, o Bacelli e o João Halley, que vão falar sobre o Chico. O Bacelli precisa tomar cuidado que hoje vai ser um programa muito alegre e tem alguns que reclamam de espírito, não pode ser alegre. Você mesmo uma vez falou para a gente, nossa, o programa de vocês é muito alegre. Bom dia, Bacelli. Está sem som, só um minutinho, está sem som, só um minutinho. Foi eu aqui, é um estagiário aqui fazendo besteira. Agora tá liberado. Ah, bom. Bom dia, Rui. É uma alegria estarmos aí participando com os amigos, com essa bancada fraterna, não é? Deste programa, começando hoje aí o 13º encontro dos amigos de Chico Xavier. Nós gostaríamos de lembrar que a nossa alegria também é um aprendizado com Chico, porque o Chico era alegre. O Chico gostava de sorrir e de fazer sorrir. É, que nós que tivemos oportunidade de conviver com ele, sabemos disso, como ele gostava de contar os seus casos e sorrir dele mesmo, muitas vezes, não é? Então, a doutrina espírita, o Evangelho é uma boa nova, né? Como os anjos anunciaram aos pastores uma boa nova de alegria que será para todo o povo. O Espiritismo não é tristeza, é esperança e alegria e muito trabalho, né? Trabalho com muito sorriso. Eu lembro que o Bacelli, aquela vez que o Bacelli falou isso para a gente, falou, poxa, é interessante a gente estar aqui com vocês, porque tem alguns encontros espíritas aí, que alguns locais espíritas que a gente vai, que chega lá, parece que só porque é de espírito, o pessoal pensa que está todo mundo morto, porque é uma tristeza danada, né? E aqui... Aí o Geraldinho acordou muito cedo, meu irmãozinho. Fizemos você cair da cama hoje? Bom dia. Demais, viu, Jorge? 6 horas eu tive que cair da cama. Me aprontar aqui para participar do programa de vocês, mas com alegria. Estou lembrando do Chico, vocês falaram aí do Chico, da alegria do Chico. Ele conseguia ficar acordado nas tarefas, no bate-papo, até às 5 da manhã. E às 6 horas ele se levantava, impreterivelmente, para dar leite aos gatos e comida aos cães. Uhum. Porque ele não permitia que ninguém na casa dele fizesse isso. Ele é que tinha que alimentar os animaizinhos domésticos. Então, nós não podemos reclamar, não é? De jeito nenhum. E aí, João, como é que está aí em Pedro Leopoldo? Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos, bom dia a todas. Aqui tá que tá, viu, o Jorge? Acordou. Mas eu estou me lembrando aqui desses comentários de vocês. O Chico, na minha opinião, ele fugiu ao protótipo do religioso clássico. Normalmente era um cara chato, moralista, triste e infeliz. O Chico era um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Um homem extremamente bem-humorado. Então vamos no rastro aí do Chico, né? Vamos trabalhar, mas com muito bom humor. Bacana. E quem está conosco também aqui, nós já falamos para cantar algumas músicas, é o Sérgio Santos e a Marlene. Bom dia aí, meus irmãos, de Uberaba. O Bacete estava em Uberaba, o Geraldinho. Como que é o nome da cidade que o Geraldinho está? Como que é? Brumadinho. Brumadinho, né? E o Sérgio também lá, e a Marlene lá em Uberaba. Tudo bem? Bom dia. Tudo muita bem. Paz, muita alegria, viu? Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar com vocês aí nesse 13º encontro, né? A gente agradece aos nossos irmãos que foram os ideadores e criaram esse legal. Gostei da rapidez. Deixa eu tropeçar aqui, porque a emoção é muito grande. Sérgio. Mas desde o primeiro, né? Eles nos convidaram para que a gente pudesse participar dessa alegria em homenagem ao Chico. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Diz que você é material permanente do encontro do Chico. Você tem que botar uma plaquinha já em você. Eu sou o mais recebe. Mas legal. A gente queria começar aqui conversando com eles, principalmente com os três, né, que foram os idealizadores, né, desse encontro dos amigos do Chico Xavier, e depois o Bacelli teve a ideia também de mudar o nome do encontro para Encontro de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, para mostrar essa necessidade mesmo de mostrar que Chico é aquele que, talvez, junto com Bezerra de Menezes, são aqueles que mais trouxeram mesmo Jesus para dentro da doutrina espírita, né? Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu queria perguntar para vocês por que vocês tiveram essa ideia, né? E qual a importância de nós fazermos esse encontro anual, pelo menos nacional é anual, né? Porque tem muito mais encontros aí durante o ano, que são regionais, mas o anual. Eu queria abrir para vocês falarem um pouco sobre isso. Pode escolher o mais velho para começar, não sei quem que é. Não precisa dar briga, não. Então é bastante. O mais velho é o Jumbo. O Marcelo deu esse pontapé, ele pode iniciar aí, porque o pontapé partiu dele e nós recebemos esse convite. A ideia realmente foi de nós três, né? Nós estávamos aqui em Uberaba participando de um encontro chamado Confraternar, e eu estava participando na época como orador e falando da obra de Chico Xavier. E, no meio da palestra, nos veio essa inspiração. Por que não um encontro nacional dos amigos de Chico Xavier? E nós fizemos essa proposta durante a palestra, né? Nos veio assim de inopino, eu não havia pensado nisso, né? O encontro agora está fazendo 13 anos, não é? Chico desencarnou há 18, não é? Isto foi no quarto ou no quinto confraternar que estava sendo realizado aqui em Uberaba. E logo telefonamos para o Geraldinho e telefonamos também para o John e, não é, juntos decidimos, não é? A decisão foi conjunta e o apoio também, o trabalho também, e realizamos assim. O primeiro encontro foi realizado em Uberaba, depois fomos para Pedro Leopoldo, e hoje o encontro está correndo o Brasil, já foi realizado inclusive em Portugal, tivemos lá em Portugal o primeiro encontro, e agora é o primeiro encontro online, né? Uma boa ideia, né? Uma coisa maravilhosa, que inclusive está podendo ser realizada durante mais dias, né? Semana inteira, né? Toda semana falando de Chico Xavier. Então foi assim, mas a ideia é nossa, nós três. Uhum. Batelli, eu participava desse confraternar, que foi o ano 2007, em Uberaba. 2007, em Uberaba. E aí eu me lembro bem que no intervalo do almoço, a gente ficou conversando, porque qual a razão do encontro? Porque eu me lembro bem que naquela ocasião todos nós reclamávamos que os jornais, os periódicos espíritas não estavam mais publicando mensagens de Chico Xavier, nem os casos de Chico Xavier. Tinham esquecido de Chico Xavier, essa é a grande verdade, né? E a gente então comentando, não, nós temos que falar do Chico para chamar a atenção do movimento espírita que está dando as costas a Chico Xavier. E aí, no ano seguinte, em abril de 2008, foi realizado o primeiro encontro lá em Uberaba, aí na sua cidade. Realmente, os jornais, as revistas estavam falando muito pouco, né? E agora não estão falando nada, porque quebraram todos, né? E é interessante, virtual, né? Nós temos destacado, no primeiro encontro, foi um encontro super emocionante, né? Há 6 anos que não nos reuníamos. Aí um companheiro de Juiz de Fora, ele me manda um e-mail dizendo se nós estávamos mitificando Chico Xavier. Eu falei, não, de forma nenhuma, aquilo tudo ali, aquilo ali era uma saudade muito grande do Chico. Reuniu alguns amigos, foi um encontro super emocionante aí na cidade de Uberaba, mas não temos nenhuma intenção, e a gente tem destacado isso em todos os nossos encontros, de mitificar Chico Xavier. Ao contrário, as obras de Chico representam o desdobramento das obras da codificação. E a intenção e o objetivo central desses encontros nacionais é promover o estudo, a leitura, o reestudo, a releitura das obras e da vida de Francisco Cândido Xavier. Depois, John, tem outra coisa também. Se nós que somos amigos do Chico não falamos de Chico Xavier, quem é que vai falar? Os inimigos? Uhum. E depois, Geraldinho, você vê. Encontro do Dr. Bezerra de Menezes, encontro do Eurípides Barçanufa, Semana Espírita não sei de quem, o Mês Espírita de Allan Kardec, Alta de Souza. Ué, por que não? Pereira, tem um encontro da Ivone Pereira. Mas é, por que não, Chico Xavier? Essa manifestação a qual se referiu ao John, desse companheiro de Juiz de Fora, não é? Já denunciou, já prenunciou que esse encontro sempre incomodou, né? Esse encontro dos amigos de Chico Xavier sempre incomodou uma parte, digamos assim, do movimento, né? Principalmente porque foi praticamente o primeiro encontro gratuito. É isso mesmo, é verdade. O primeiro congresso espírita gratuito. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Geraldinho. E essa, segundo a nossa combinação, era uma das condições para que o encontro acontecesse. Ninguém pagava um centavo, né? Isso incomodou e continua incomodando ainda, né? Incomoda porque as pessoas falam que é impossível fazer evento sem ser pago, né? O que eu vejo, né? E eu posso falar pela experiência própria, porque a gente ajudou não só a Vivência Espírita, mas todos os centros espíritas aqui se reuniu e ajudou a fazer o evento 10º Encontro Nacional em 2017, né? Ou seja, há 10 anos, ou seja, está há 13 anos, né? Sendo realizado gratuitamente. Ou seja, como que é impossível ser feito se há 13 anos é realizado, né? E eu vejo, na minha opinião, que é muito mais fácil você fazer um encontro pago. É muito fácil. Você vai lá, cobra de todo mundo e paga todos os custos. Agora, para fazer um evento... Só que o pobre fica do lado de fora, né? Exato. É. Exato. Nós vamos aceitar isso? Não quer trabalho? Encontro que fala de Jesus e de Chico Xavier, que o pobre fique no portão. Isso aí envolve, Geraldinho, um problema muito mais sério que o próprio Chico combatia, que é a questão do elitismo, não é, Geraldinho? Envolve uma questão muito mais séria, porque esses encontros pagos, por exemplo, você veja, é feito em hotéis, é feito em espaços assim, bem arejados e confortáveis e tudo mais. E como você disse, o pobre não pode, não pode ter acesso, não é? Agora, um encontro nacional dos amigos de Chico Xavier, vamos supor, como hoje esses congressos fazem, colocar uma taxa aí de R$1.000, né? Eles falam investimento, né? Investimento. Olha, você pode dividir em 5 vezes no cartão de crédito. Tem uma fala, tem uma fala do Chico que diz o seguinte: se alguém tiver que me ouvir, tiver que pagar para me ouvir, eu não irei ao evento. Então, o evento ele mantém a cara de Chico Xavier, um evento que atinge todas as camadas, um evento de qualidade, porque também tem eventos gratuitos de péssima qualidade. Uhum. Nós conseguimos manter a gratuidade e a qualidade. Como diz o Rodrigo, é possível, mas dá trabalho. Os oradores convidados, eles arcam com as suas próprias despesas. Às vezes, a cidade que promove consegue algum recurso e pode até ajudar o orador, mas, em princípio, corre por conta de cada orador as suas despesas pessoais. E eu aqui não posso deixar de fazer uma observação, sabe, John? E é um apelo aos espíritas em geral: não participem de congressos, simpósios, encontros pagos. Vocês estão colaborando com a elitização do movimento espírita. Não há nenhuma necessidade disso. O assunto assumiu tal gravidade que hoje nós temos oradores que só participam de congressos. Eles não participam da vida da casa espírita. Eles não frequentam centros espíritas, eles não fazem palestras em centros espíritas pequenos, em centros espíritas humildes. Existem exceções, John, temos exceções, temos gente boa, mas aqui fica o nosso apelo: não paguem, não paguem, não participem, não paguem. Isso é contrário ao espírito do espiritismo. Aliás, o Bacelli se lembrou muito bem que o próprio Allan Kardec, no livro A Viagem Espírita, de 1862, ele fala isso, né? Que ele viajava para a Bélgica, para o interior da França, às próprias custas, às próprias expensas, e que não aceitava nenhum benefício da cidade onde ele ia proferir a sua palestra. Ele recusava qualquer benefício e não aceitava também que se cobrasse do público para que entrasse no recinto para vê-lo. O próprio Allan Kardec descreve isso e ele vai dar esse exemplo como Chico Xavier no século XX. Uma outra coisa que eu queria considerar é o seguinte: esses encontros todos, embora nós três sejamos os coordenadores nacionais, mas eles têm a coordenação local de uma série de pessoas que residem na cidade, não é? Que estão lá, que organizaram-se unindo centros espíritas, unindo as casas espíritas, tudo na base do voluntariado, tudo na base da boa vontade, conseguindo aí, no espaço de 1 ano, geralmente a organização local demora 1 ano, 1 ano e pouco, para se organizar, conseguindo maravilhas, conseguindo espaços gratuitos, conseguindo patrocínios locais para a montagem do som, da mesa de som, da transmissão. Então, isso tudo é uma escola de fraternidade entre os próprios espíritas habitantes da cidade-sede. Isso aconteceu em Uberaba, aconteceu em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, em Recife, em Aracaju, em Votuporanga, aí na sua cidade, em São José do Rio dos Campos. Dos Campos. E em Torres, agora estamos sendo patrocinados aí pelo pessoal de Torres, em parceria com Vivência Espírita. Quer dizer, isso tudo é uma maravilha, porque une as casas espíritas, fazem com que elas trabalhem, não é? Fazem com que elas atinjam o objetivo de união fraterna em torno de uma figura que é exemplar, a figura de Chico Xavier, que não pode ser esquecida nem desconsiderada. Rodrigo Bacelli, John Halley, o encontro que foi feito aqui em São José dos Campos, o 10º encontro, nós descobrimos tantas lideranças das casas espíritas que nós não sabíamos. Houve muitos voluntários e pode ter certeza que deixou saudade o encontro que nós fizemos aqui pela simplicidade, pela humildade e pela vibração positiva do evento. O Jorge pode falar um pouco mais, porque ele foi um dos coordenadores aqui, foi o responsável da coordenação do nosso trabalho. Houve gastos, mas para isso nós trabalhamos. Jorge, você poderia... O que aconteceu aqui em São José foi que a gente veio trabalhando, por exemplo, nós não sabíamos, por exemplo, que o João, que o Geraldinho, que o Carlos Bacelli estavam fazendo assim... esse trabalho já ali, né? Que o primeiro encontro, por exemplo, o primeiro encontro dos amigos do Chico não deu para mim ir, nem o segundo. Aí o que que acontece? Mas aqui, quando teve em 2010, né? Quando fizeram, era o centenário do Chico Xavier, que foi feito uma comemoração no Brasil todo, nós assumimos a direção aqui em São José dos Campos. Nos convidaram lá, de repente nos convidaram lá para a gente ser participantes. Só que quando nós chegamos lá, nós vimos que o negócio estava meio mole. Aí falou, não, vamos assumir isso aqui, vamos assumir. Aí eu e o Rui assumimos e fizemos o encontro. Mas a partir dali, o que que aconteceu? Eu comecei a pesquisar mais sobre Chico Xavier com outras pessoas e descobrimos, infelizmente, que o jovem quase que não conhecia Chico Xavier. Se você falar mal, conhecia o livro Nosso Lar. Aí eu falei, pô, mas peraí, tem alguma coisa errada, como é que pode? O Chico Xavier foi embora no ano 2002. Aqui nós estamos no ano de 2010, o jovem não conhece mais. Então, a partir dali, que nós fizemos um encontro muito legal em 2010, que foi esse centenário, né? Muito bacana mesmo o encontro. E a partir dali, nós assumimos um compromisso, com a espiritualidade. A partir de agora, Chico Xavier não pode ser esquecido de jeito nenhum. Aí começamos a fazer esse trabalho, né? Já tínhamos o programa Vivência Espírita, começamos a fazer esse trabalho de colocar Chico Xavier de novo na mídia, digamos assim aqui, colocar Chico Xavier para todo mundo, para colocar ele no lugar realmente que ele deveria estar. E aí culminou com esse, que quando o Bacelli nos convidou, lá em Santos, né, nos convidou, foi um convite assim intimativo até, falou, Jorge, você tem até o final do encontro para responder se vocês querem fazer um encontro em São José ou não, ano que vem. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que é que a gente faz aqui agora? Liguei para o Rui, o Bacelli está perguntando aqui, eu tenho que dar resposta para ele. O Rui falou, pode fechar, pode falar para ele que nós vamos fazer. Um tremendo de medo, mas aí aceitamos fazer. E acabamos unindo os espíritas da cidade de São José dos Campos. Unindo assim, falou, vamos trabalhar, arrecadamos bem, fizemos livros, fizemos... promoção, jantares... Abertura aí atrás. Legal. Fizemos um monte de coisa para arrecadar fundos para a gente fazer o evento. Mas, por exemplo, é como vocês falaram agora, o parque tecnológico é gigante, a gente não teria nem condições. O que nós arrecadamos não daria para pagar. Não daria para pagar o parque tecnológico. Aí o Fernando Petit, que chegou aqui agora, foi eleito agora de novo... vereador na cidade, era vereador naquela época, e conseguiu para nós o parque tecnológico gratuitamente. E aí nós fomos para o pessoal do som, fomos tudo e fizemos um evento que não deixou nada a desejar para ninguém. Mas o quê? ligado na figura de Chico Xavier, de apresentar ou reapresentar de novo. Espera aí, não pode cair no esquecimento. E hoje o que eu estou vendo, aí eu queria abrir para vocês de novo, né, todos vocês, hoje o que eu estou vendo de novo é que nós estamos fazendo uma retomada. Parece que está havendo uma reação dos amigos do Chico mesmo. É, de todas as maneiras, inclusive nas adulterações das obras que nós estamos vendo aí, nós estamos correndo atrás. Os amigos do Chico tá correndo atrás para acertar essa coisa. Então, o que eu via antes era assim, parece que estava caindo no esquecimento. Se não houvesse essa reação dos amigos, eu não sei como é que nós estaríamos hoje. O que é que vocês acham? É, de fato, eu acho que uma coisa leva a outra, né? Como a gente sabe, nós todos somos dirigidos pela espiritualidade maior. Então, uma ideia que parece simples, desconectada do conjunto, na realidade, ela procede de mais acima. E o Bacelli foi inspirado nesse evento lá de Uberaba, em 2007, era o confraternar. Só comentar, olha o Sérgio Santos e a Marlene aí atrás, ó. É, no evento, lá na abertura do evento. E aí a coisa começou a se desenrolar de uma forma que, a partir daí, né, os próprios encontros tomaram uma dimensão. Por exemplo, o encontro de Santos contou com quase 5 mil pessoas, uhum, que participaram gratuitamente. E isso até provocou, vejam bem, o próprio movimento espírita organizado, que é esse das federações, que a princípio nos criticaram muito, né? Falando que nós, como lembrou John aí, estávamos mitificando a obra de Chico Xavier, eles próprios realizaram um encontro nacional de homenagem ao Chico Xavier no centenário dele, em 2010, em Brasília. Então, a coisa foi sendo desenvolvida de forma tal que foi chamada a atenção do movimento espírita a respeito dessa figura icônica que é Chico Xavier, sua vida e sua obra. E nós não podemos, de fato, dar as costas a ela, muito menos, num assunto mais recente, aceitar que a obra de Chico Xavier seja violentada por alterações indevidas. Pode falar aí, você, Bacelli, João. Não, mas, Geraldinho, o que nós combinamos aqui no programa Vivência Espírita é que, falando do Chico, nós estamos falando daquele cristianismo primitivo, puro, que Jesus veio nos trazer. E a gente observa que muitos espíritas estão deturpando todos esses ensinamentos cristãos simples e humildes para fazer uma coisa aí, que nem nós brincamos domingo aí, que é uma coisa híbrida, né? Que você não sabe se é espiritismo, ou se é espiritualista, ou se é outra coisa, né? Então nós queremos voltar aqui com as obras do Chico, com o trabalho do Chico, aquele cristianismo puro e simples que Jesus pregava. Ô Rui, espiritismo não pode ser espiritismo também, principalmente o espiritismo que revive o Cristo, nos exemplos de Chico Xavier, não pode ser um espiritismo de palco, né? Ele não pode ser um espiritismo de estrelas, de médiums e palestrantes de salto alto, porque o único que nós reconhecemos na posição de mestre é nosso Senhor Jesus Cristo e ninguém mais. O encontro, ele se sustenta na tríade: Jesus, nosso guia e modelo, Kardec, o nosso codificador, e eu costumo dizer Chico Xavier, o nosso exemplificador. Essas são as nossas três referências. Mas eu também queria fazer uma observação. Como eu militei no movimento federativo durante alguns anos, inclusive fomos o responsável pela organização da Aliança Municipal Espírita em Pedro Leopoldo, eu pude perceber que tem também no movimento federativo muita gente séria. muita gente, amigas de Chico Xavier e amigos de Chico Xavier. O grande problema, a estrutura, ela é boa, é simples. O problema somos nós, seres humanos. Não só dentro da estrutura federativa, do nosso movimento. Entre nós também as lutas, as dificuldades que todo mundo carrega. Então, há muita gente séria e há muita gente não séria, que aproveita do cargo, ela não procura encargos, mas ela procura cargos e reproduz aquela velha prática, né, de experiências recentes ou experiências remotas, quando militamos em outros movimentos religiosos e sociais, na busca do poder, né, na busca do reconhecimento, na vaidade. Olha o problema que nós sofremos hoje no movimento espírita. Na casa espírita, né, o dono do centro, o dono da chave, quem manda, né, não há rodízio de diretores dentro de uma casa espírita, a casa é minha, né, e aí desencarna, vira um problema na transição. Então, esse é um problema geral. O que a gente quer destacar é que o espiritismo, pelo olhar de Chico Xavier, é esse espiritismo simples. Me lembra muito quem já leu a obra Paulo Estevam, e aqui eu não quero mitificar com Chico, quem me conhece sabe do esforço nas obras que eu tenho publicado. É, estar ao lado do Chico naqueles tempos é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Ficava tudo muito simples, tudo muito diferente, tudo muito tranquilo. O Chico, ele nos trazia suavidade, leveza. É o espiritismo na sua pureza e na sua simplicidade. Esse é o esforço, nada mais e nada menos do que isso, dos encontros nacionais. Manter essa tríade, Jesus, Kardec e Chico Xavier, como referências fundamentais para todos nós no movimento espírita. O Bacelli voltou aí, o Bacelli deu uma saidinha, que ele reiniciou aqui, e já está aí de volta. Só precisa, Bacelli, habilitar o seu microfone, tá bom? Aí já volta. Estamos tendo bastante participações aqui, hein? Bastante gente está assistindo, 140 pessoas aqui assistindo. O Ari Rangel mandou uma mensagem aqui também. Bom dia, família vivenciana. Bom domingo e bom programa a todos. Reviver Chico Xavier é conviver com Jesus na intimidade de nossos corações. Feliz é o Brasil por tê-lo tão perto de nós, né? Realmente é uma dádiva a gente ser contemporâneo de Chico Xavier, né? E isso não tem preço. A Rosana Ali aqui também participou. A gente está te esperando aqui, Rosana. Você falou que ia vir aqui no estúdio buscar o seu livro. Está aqui fora, só para te avisar. Já está autografado e está ali fora o seu livro. A Elida Silva também. Rodrigo. Oi. Eu queria também parabenizar o evento quando foi aí em São José dos Campos. Pode falar. Aquele desenho está aí ao fundo. Está aí ao fundo. Uhum. Vocês fizeram umas estruturas aí muito legal. Foi tão legal que eu trouxe para Pedro Leopoldo. Eu fui de carro, eu trouxe uns 12 bonecos desse, com autorização de vocês, e expus aqui na casa do Chico e na Fazenda Modelo. Belíssima ideia. Só esse daqui, né? Belíssima. Isso. Foi o olha o Chico, olha o Chiquinho aí. Olha a tríade. Olha a tríade. E nós fizemos dois desenhos animados, né? Um primeiro desenho animado convidando as pessoas para o evento e o segundo desenho animado a historinha do Chico lá no encontro da mãe dele que o Rodrigo estava passando aqui agora. Ô, João, aí vocês três, olha aqui, eu recebi aqui do Silvio agora, o Silvio, nosso amigo, uma caneca aqui também. Não é caneca não, só a foto da caneca, mas está assim, como o Bacelli mandou tomar cuidado com o movimento elitizado, na caneca está escrito assim, médio elitizado é como anel de brilhante, que de tão caro não pode sair do cofre. Chico Xavier, né? Eu gosto da risada da Marlene, viu? É muito espontânea. Ai, meu Deus do céu! A simplicidade do Chico era tão cativante, não é? Que a gente pode dizer que nas reuniões públicas dele haviam duas reuniões. Primeiro, aquela seríssima, que era a oportunidade da psicografia e todos nós ali muito concentrados, né? E ele psicografando horas a fio. Depois a alegria do no encerramento, a alegria do reencontro dos entes queridos que haviam partido com aqueles que estavam na Terra. Aí a reunião acabava com a prece final. Mas aí começava a outra reunião. Por quê? Porque ninguém ia embora. Todo mundo queria ficar ali ouvindo os causos do Chico, né? E ele com aquela alegria toda, recebendo aquela fila, porque todos que estavam presentes faziam uma fila para abraçá-lo, e o Chico não recusava abraçar ninguém. Ele ficava ali sentadinho na cadeira, abraçando um por um, fazendo uma observação, uma alegria, autografando um livro, comentando com os espíritos que estavam acompanhando aquela pessoa. A pessoa saía emocionada. Isso demorava bastante tempo. E entre um abraço e outro, ele se virava para nós ali na mesa e contava os casos maravilhosos, que são as delícias aí, que Bacelli, por exemplo, anotou muitas delas nos seus livros, que são aquele bolo da a cereja do bolo, né? Que nos esclarecia a respeito de muitas coisas da espiritualidade, da influência dos espíritos em nossa vida, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Era ela nessa hora de alegria e convívio fraterno que nós aprendíamos detalhes sobre a doutrina espírita que não estavam nos livros, mas geral, a experiência mediúnica de Chico Xavier. Ô Geraldo, você está me lembrando, né? O Chico, com toda autoridade moral, ele não era um moralista. Jamais. Moralista, o moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, né? Menos ela mesma, né? O Chico era um homem extremamente bem-humorado e não moralista. Então, ele nos ensinava de uma maneira que nos seduzia, né? A todos, né, de ver aquela criatura com tanta autoridade se mostrando simples como uma criança, né? Como você mesmo uma vez me disse, tem médiuns com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Tá. Tem gente com tão pouco, já quer subir numa caixinha de fósforo. Mal começa, já quer receber grandes espíritos. O Chico, e é uma tese que eu defendo como biógrafo e amigo, só teve reconhecimento público aos 61 anos de idade, fora do nosso movimento, no programa Pinga Fogo. Vejam bem, nós estamos falando de um missionário que só teve reconhecimento público aos 61 anos de idade. Teve que mostrar para que veio, teve que lavar muita roupa, teve que trabalhar muito. Isto é, antes de psicografar, ele teve que preparar os seus leitores, né? Sem dúvida. John, deixa eu falar um pouco agora com o Rodrigo, porque, o Rodrigo, aqui deu problema, eu não estava ouvindo, não estava podendo participar, não estava vendo imagem, não estava ouvindo ninguém. Nada do que vocês disseram, nada do que vocês falaram, uns 10 minutos ou mais. Fazer aquele apelo para os espíritas não participarem dos congressos pagos. A coisa aqui deu problema. E eu vou te contar uma coisa, viu? Eu não desconfio de hacker. Eu não duvido de hacker, não, viu? Porque pode ter certeza. Eu aviso que tem, igualmente existem hacker no plano espiritual. Ah, sim. Mas eu acho que esses estão aqui na Terra mesmo. Você me quebrou alguma coisa. Quando a gente estava programando a publicação do primeiro livro de nossa organização do Chico Xavier, que foi o livro Bastão de Arrimo, reunindo as 33 mensagens de um primo de minha mãe para sua mãe, minha tia-avó Adélia Machado, esse livro saiu em 1º de dezembro de 1994. pela União Espírita Mineira. E nós tivemos muita dificuldade nessa organização, e o Chico me deu uma orientação, falou comigo assim: meu filho, você não conta que está fazendo livro para ninguém. Não conta, fica de bico calado. Só divulga um mês antes, porque aí eles não vão conseguir impedir a publicação do livro, porque o mundo organizado, o mundo das sombras também é muito organizado. Ô Geraldinho, então, e é justamente isso que nós fazemos, porque eu me recordo dessa orientação, não é? Do Chico, aí, ele falava, aí ele repetia comigo, sempre. Repetia sempre. Aí ele falou comigo assim: você só divulga que vai lançar o livro 30 dias antes. Mesmo assim, eles não vão conseguir impedir a publicação do livro. Mas mesmo assim, eles vão ter uns espíritos especializados em atrapalhar a técnica lá na gráfica. É como agora. Esse negócio de atrapalhar a técnica, eu entendo muito bem. Eu entendo muito bem esse negócio de atrapalhar a técnica. É como agora, Geraldinho, estão tendo espíritos especializados em adulterar a obra, né? Não. Ou seja, de qualquer forma, eles estão tentando cercear, não é, essa trajetória da luz, não é? Porque estão, a partir da própria editora responsável pelas obras publicadas de Chico Xavier, nós estamos tendo lá um verdadeiro crime, não é? Um crime doutrinário, um crime gramatical, um crime literário. Não é? Um crime, aliás, uma amiga dos Estados Unidos falou comigo: Geraldinho, isso é um crime contra a ciência espírita, porque não se muda uma palavra, não se muda uma vírgula de uma obra científica. Se você vai, como cientista, nas universidades, publicar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, aquilo, quando é publicado, ele é publicado na íntegra, de acordo com o autor. E se alguma universidade altera qualquer palavra, altera qualquer frase, isto é considerado crime científico. É um crime. Da mesma forma, isso se aplica à obra espírita. A obra não é dos editores, a obra é do espírito comunicante e do médium. E não pode ser alterada. Sobre que agora, algum. Geraldinho, eu vou aproveitar aqui, antes que o hacker entre novamente, eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte: seria interessante, como vocês estavam falando aí antes, o John estava falando antes, nós temos companheiros notáveis militando no movimento de unificação. Nós não podemos generalizar. Temos amigos, companheiros de ideal, irmãos e irmãs bem intencionados no movimento de unificação. Mas eu acredito que se na diretoria da FEB, na atual diretoria da FEB, tem esses companheiros bem intencionados, eles devem renunciar. Diante do acontecido, o mínimo que eles podem fazer é solicitar renúncia, porque, caso contrário, eles serão coniventes. Eles estão coniventes com o que está acontecendo. Se o presidente não tem qualquer domínio a respeito lá do departamento editorial, que renuncie o presidente. Não é? Mas, até então, nós estamos percebendo o seguinte, que ninguém se manifesta, parece que um está acobertando o outro, não é? Julgando a culpa sobre o outro. Então, se lá tem, como nós acreditamos que tenha, alguém bem intencionado, diante deste crime de lesa doutrina, que vai gerar processo judicial, sem dúvida vai gerar processo judicial, porque eu não acredito em palavras da Federação Espírita Brasileira. Eu não creio, a não ser que eles se comprometam com documento registrado em cartório, mas em palavra eu tive a oportunidade de ler o ofício em resposta ao presidente da União Espírita Mineira, uma resposta lacônica, vazia e que não diz absolutamente nada. Nós vamos examinar. Essa análise pode demorar 10, 15 anos e vão continuar examinando. Então, isso vai realmente gerar processo, e a minha opinião é que deve gerar processo, não importa se ganha ou perca, este não é o caso, porque as pessoas precisam sentir na pele o crime que estão cometendo. E eu gostaria aqui agora de público, em nome da família espírita brasileira, e principalmente daqueles que estimam e defendem a obra de Chico Xavier, se lá dentro da FEB, entre os diretores da FEB, alguém é bem intencionado, renuncie, peça a sua renúncia, porque o que está acontecendo é um absurdo muito grande. E essa conversa é apenas uma conversa de contemporâneo. Opa, aí ó, os hackers acabaram de entrar e derrubaram uma série. Ó, não fui eu, hein? Deixa eu pegar um gancho aqui com a fala do Bacelli e dizer o seguinte, o tá atual presidente mesmo da União Espírita Mineira está fazendo um trabalho exemplar de justamente reunir todos os conselhos regionais espíritas do Estado de Minas Gerais que unanimemente aprovaram uma resolução no Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais, COFENG, contra as adulterações da obra de Chico Xavier e empoderando a presidência da União Espírita Mineira na pessoa do senhor Alisson Pontes, para que represente o Estado de Minas Gerais, a fim de que a Federação Espírita Brasileira volte atrás e retome a originalidade da obra. E ele próprio, na conversa que teve, não somente ele, mas outras pessoas que tiveram conversando com a diretoria da Federação Espírita Brasileira, seja online ou seja no Conselho Federativo Nacional, ele próprio deu o exemplo da União Espírita Mineira no passado, que voltou atrás. Você sabe muito bem que também a União Espírita Mineira havia se desviado depois da gestão exemplar de Neném Alota e Martins Peralva e entrou a publicar obras falsas de Emmanuel por um médium claramente obsedado, não é? E durante alguns anos, a então direção da União Espírita Mineira deixou de publicar os 10 livros mediúnicos de Chico Xavier, que estavam sob o patrocínio do seu departamento editorial, e mais duas obras biográficas de Chico Xavier, que ficaram esquecidas, e passou a patrocinar apenas essas obras claramente falsas, claramente de origem duvidosa da espiritualidade, através de médium claramente obsedado e confrontados pelo próprio movimento espírita em Minas Gerais, a União Espírita Mineira trocou a sua direção e reconheceu o erro da publicação desses livros. Chegou a queimar mais de 30 mil livros, vejam bem, para não persistir no erro, e devolveu, então, os direitos autorais que lhe pertenciam. Ô, Geraldinho, mas então, eu particularmente... Deixa eu só concluir aqui, Marcelo. Então, a própria União Espírita Mineira falou com a direção da FEB que reconhecer o erro não é demérito nenhum. Então, que eles também reconheçam o caminho pedregoso, o atalho perigoso que tomaram a partir de 2012, alterando a obra de Chico Xavier. Mas eles não vão reconhecer. eles não vão reconhecer, isso é conversa. E a questão não é só a adulteração no texto de Emmanuel. Eu fico imaginando quem que é essa cabeça lá dentro que quer revisar Emmanuel. Eu fico tentando imaginar quem que é o revisor de Emmanuel. E fico assim bestificado com isto, não é? Ter o Emmanuel, ter um revisor encarnado lá dentro da FEB. Só isso aí chega para abrir uns 10 hospícios, você entendeu? Agora, eu vou dizer uma coisa. Tem a obra Boa Nova, Bacelli, 30 alterações significativas. A obra não, de não, não, não. Um só dos livros de Emmanuel, dos quatro, que são 180 capítulos cada livro, tem mais de 400 adulterações. E não é só isso. A questão do Novo Testamento, da tradução do Novo Testamento, isto também é algo seríssimo. Que autoridade é esta para substituir um tradutor consagrado, reconhecido mundialmente, como é o João Ferreira de Almeida, pertencente à Igreja Reformada? Ele era calvinista, um homem extremamente culto, para alguém que fez um curso de grego e, de repente, faz uma tradução do Novo Testamento. E outra coisa, as obras de Emmanuel dispensam a apresentação de qualquer outro médium. Com que autoridade colocar uma mensagem de J. de Ângeles, psicografada pelo senhor Divaldo Pereira Franco, apresentando esta coleção? Então, são três problemas seríssimos que, se a FEB não tomar uma atitude rápida, num documento, redigir um documento, registrar esse documento, publicar no Reformador, tornar esse documento público, eles vão ser processados. E os processos já estão a caminho. E outra coisa, diretores da FEB, conversando com a nossa confreira de Uberaba, Sônia Barsanti Santos, chegaram a fazer a ela ameaças. Vocês, então, entrem na justiça, processem, porque nós conhecemos juízes, nós temos juízes no tribunal tal, no tribunal tal, a FEB tem influência. E aqui vem uma outra pergunta. Qual está sendo o papel dos magistrados espíritas? O que que os magistrados espíritas estão fazendo? Se é que essa associação ainda existe e não está tomando partido. O assunto é seríssimo e não é de conversa. O assunto é de ação. E nós, espíritas, precisamos de agir. E não ficar trocando ofício para lá, ofício muito educado, fraternal, com muito cuidado, cheio de dedos para não ferir ninguém, e a adulteração aí na praça. Então, esta é a minha opinião. São três assuntos sérios. E outra coisa, eu gostaria mesmo de saber, e vou pedir aqui aos estudiosos, aos pesquisadores que estão pesquisando, e são vários, e são todos eles competentes, eu gostaria de saber se as obras mediúnicas da larva do senhor Divaldo Pereira Franco, publicadas pela FEB, também sofreram adulteração. Eu gostaria de saber, até agora eu não tenho esta informação. A informação que eu tenho é que Ivone Pereira foi adulterada e outros livros, outros autores também foram adulterados. De Chico, me parece, outros livros, 116 livros. Você deve estar mais bem informado do que eu a respeito deste assunto. Então, eu quero deixar aqui esse registro antes que o hacker entre de novo aí e nos tire do ar, porque o assunto não é de trocar ofício. Eu respeito muito a União Espírita Mineira, mas nós sabemos que as trevas conseguiram, entrar na União Espírita Mineira, depois da desencarnação de Dona Nenê e da desencarnação do Peralva. Nós sabemos que as trevas conseguiram entrar, inclusive, na casa de Chico Xavier, aqui em Uberaba, embora uma proibição dele verbal para que determinada pessoa não se aproximasse sequer de seu caixão. Então, eu gostaria de deixar isso aqui claro, nós não estamos aqui apenas para sorrir, nós não estamos aqui apenas para fazer um programa alegre, estamos atravessando um momento difícil em todos os sentidos, em todos os aspectos, diante das ameaças dessa nova ordem mundial. É nosso dever, como amigos de Chico Xavier, e que temos procurado tanto quanto possível ser fiéis a Allan Kardec. Nós não temos nada contra o movimento de unificação através dos companheiros bem intencionados. Mas nós ouvimos, acompanhamos atentamente, há pouco, um depoimento de um ex-presidente da FEB dizendo o que lá ocorre. E eu tenho em meu poder um exemplar raro do livro do Leopoldo Cirne, que era vice-presidente da FEB na época do Dr. Bezerra de Menezes, já naquele tempo, falando do que acontecia dentro da Federação Espírita Brasileira. Então, o assunto é sério, a federação está desmoralizada e a influência da federação nociva está se estendendo ao exterior, não apenas ao Brasil. Essa nociva influência da FEB, esse elitismo, está se estendendo através de diversos países da Europa. E nós sabemos disso. Então, esta é a minha opinião. Arco com a responsabilidade dela e estou trabalhando para que os processos possam acontecer. É, Sérgio, eu falei para você ficar sentado, né? Você e a Marlene. Eu não sei se no começo você lembra disso. Falei, vocês fiquem sentados, para poder a gente... Se vocês só ficarem em pé, vocês vão cansar. Mas agora está na hora da gente cantar uma música aí, né? Estamos de prontidão. Uhum. O que você quer cantar agora? A música que você vai cantar para a gente? Olha, nós vamos realmente, como o Bacelli fez essa mudança, né? Que colocasse em primeiro lugar, né? Jesus Cristo. Então nós vamos prestar uma homenagem, rogando ao nosso Divino Mestre, que nos abençoe a todos nesse momento tão difícil aqui na Terra, né? Mas eu gostaria de parabenizar não somente os nossos três irmãos que criaram esse encontro, mas parabenizar também a vocês aí do Vivência Espírita, que estão comemorando tantos anos, divulgando a doutrina, divulgando o nosso querido Chico Xavier. E o objetivo realmente está sendo alcançado, que é a divulgação das obras do nosso querido Chico, mas também realizando um trabalho social, que além de vocês ter conseguido os recursos para realizar esse encontro maravilhoso aí em São José dos Campos, o que sobrou vocês também mandaram para Uberaba para auxiliar o Lar Espírita Pedro e Paulo. É importante a gente dizer isso aí, que o que sobrou foi doado para a nossa casa aqui em Uberaba. Que Jesus nos abençoe. Senhor, ouve a minha oração. Sei, e tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh, mestre, como sou tão pequeno. Eu quero compreender, meu Senhor, tua voz, meu escudo tão longe, os teus braços abertos, me falando de amor, eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei teu olhar e meu mundo renovar. O mestre, como sou tão pequeno. Compreender, meu Senhor, tua voz, eu escuto tão longe, os teus braços abertos, me falando de amor, eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o Sérgio Santos, a Marlene, o Geraldinho, o Bacelli, o John Halley, falando do encontro dos amigos de Chico Xavier. É, eu queria avisar aqui que hoje tem a macarronada lá do Framan e o Barbosa mandou sortear duas macarronadas aqui. Então, se vocês quiserem a macarronada retirar lá no Framan, lá na Rua Juriti, liga agora aqui pra gente, vão ser duas macarronadas, né? Então, uma e uma. Aí, liga aqui agora pra gente, quem quiser, 3921-3009, né? DDD 12, 3921-3009 e ganha a macarronada que eu vou levar o nome de vocês pra lá, que eu vou buscar a minha, né? Eu também vou. Lá. E aí a gente deixa o nome lá de vocês que ganharam. Tem macarronada com porpeta e tem macarronada com brócolis. Com brócolis, exatamente. Ó, pessoal, eu queria pedir desculpas para as pessoas que estão passando mensagem para a gente, tudo, porque é tão importante a gente ter os três aqui juntos, os cinco aqui juntos, porque quase que não dá para a gente ficar falando de mensagem. E quem veio aqui dar um alôzinho para eles e agradecer ao mesmo tempo é o nosso irmão Fernando Petit, né, Rodrigo? O Fernando que está aqui, que foi eleito, né? Ele vem a semana que vem para conversar mais um pouco, que nós vamos falar sobre Bezerra de Menezes no domingo de manhã. Mas o Fernando foi o segundo mais votado aqui da cidade. E aí, está aqui. E o Fernando não está aqui, não é para fazer política, não. O Fernando é do programa, ele é fundador do programa. Eu, o Rui e o Fernando somos fundadores do programa Vivência Espírita e ele nos apoia o tempo todo, né? Naquela hora eu estava falando do evento do Chico, foi o Fernando que mais apoiou a gente, conseguindo os espaços para a gente fazer muitas coisas e sempre está junto com a gente, né? Nunca nos abandonou e a gente também não abandona ele, né? Fernando, parabéns, meu irmão. E tamo junto aí, mais uma vez. Obrigado, dá um bom dia aqui especial. O Jorge que tira o pelo quando eu venho aqui, que eu gosto de dar bom dia para todo mundo que está aqui, né? E aqui é uma lista grande, né? A distância ali, o John, o Geraldinho, o Bacelli que é grande amigo do seu Vicente. O seu Vicente é um grande braço do nosso trabalho social lá em São Paulo, né? E o seu Vicente até, eu acho que eu não contei para muitas pessoas, ele ligou falando que eu seria o mais votado da cidade. Depois que eu fui o segundo, ele virou, me ligou e falou o seguinte: ainda bem que você não foi o mais votado, senão você ia ficar metido. Então tá bom. Também bom dia, seu Arlindo, tá aqui, ó, o Carlinhos aqui, o Carlos da mesa de som também, né? Isso. Ao Jorge, ao Rodrigo, ao Rui e a todo mundo que está acompanhando. Eu vim rapidamente aqui, é o primeiro programa que eu participo em estúdio. Eu não posso esquecer, eu esqueci aqui da falha, da melhor parte, né? Aqui o Sérgio Santos e a Marlene. Marlene, quando você puder dar aquela risada lá, a Isabel, minha filha de 4 anos, está lá ligadinha com a mãe dela e com o irmão Renato. Ela ama a sua risada. Ela me olha assim, quando eu estou lá, ela me olha assim, para ver se ela pode dar risada aí, eu, né? Opa, fica à vontade. Ó, muito obrigado, foram 7.711 votos, né? O segundo mais votado da cidade. Depois a gente esteve fora por quase dois anos, né? E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, né? Uma votação expressiva que nos traz muito mais responsabilidade, né? A política, a gente sempre conduziu a política, não só, né, na minha fase de política, como do meu pai, né? Aloysio Petitti, que foi fundador de várias casas aqui, Espíritas em São José dos Campos, me deixou um legado não só político, como social. O trabalho social que a gente tem há 40 anos, e também o político, né? Trabalhar corretamente, trabalhar com ética, e principalmente a política, ela serve para ajudar as pessoas. Se a gente não tiver essa mentalidade para trabalhar na política, acho que é melhor nem começar. E a gente tem um monte de propostas, né? Várias propostas para estar tá divulgando, para conversar aqui, e vai ser um prazer a gente ter essa oportunidade, que quando a gente coloca no papel, a gente gosta de realizar. A gente toma todo cuidado para colocar as propostas, para serem propostas viáveis, já ter um caminho, e com certeza a gente vai estar levando isso para 4 anos, que serão de muito trabalho. Eu acho que agora com o mundo, né, modificado, a gente tem uma responsabilidade maior, não só pelo resultado, mas pela situação do mundo. Eu também acho, desmistificando aqueles que dizem que o espírita não pode entrar na política, não pode estar na política, porque você já está no quinto mandato, seu pai foi mais três mandatos, e sempre com a moral e com a ética da doutrina espírita, sempre na frente. Sim, né? E sabe que tem muita gente, a gente não faz campanha dentro de casa espírita, eu acho que nem eu aceitaria, e isso não é correto, mas alguns líderes de São José dos Campos, eles reconhecem esse trabalho, divulgam, né, como eles podem, e é isso que a gente faz diferença. Mas agradeço, obrigado por esse espaço num dia tão especial, né? Hoje tá o Rodrigo tá feliz lá batendo recorde, mas também com os participantes não poderia ser diferente, né? Um ótimo domingo a todos. Eu também, você vai ter sorteio da macarronada, né? Hoje que eu tenho um compromisso, eu não estarei lá, mas todo ano eu tô, é uma delícia, né? Para quem está ouvindo, vale a pena ir e ajudar. E você já tem um compromisso de estar aqui com a gente domingo, para nós falarmos de Bezerra de Menezes na sua parte política e na sua parte como espírita. Pode deixar, estarei aqui. Obrigado, falou, fiquem com Deus. Obrigadão mesmo, parabéns mais uma vez. Sabe o que eu queria colocar aqui agora para os três? Como nós estamos falando, é difícil para quem gosta do Chico Xavier, né? Nós não gostamos só, nós amamos Chico Xavier, sem mitificação, como o João falou, mas eu amo Jesus também, né? Nunca nem tive com Jesus, mas ele está no meu coração, é igual o Chico Xavier. Todo mundo pensa que eu fui amigo do Chico Xavier, que eu já eu não conheci o Chico Xavier pessoalmente, mas esses tempos atrás uma pessoa chegou para mim e falou: Jorge, mas você fala tanto do Chico, você faz evangelho musical do Chico, você faz palestra sobre o Chico, vocês criaram o estúdio do Chico Xavier, vocês fazem tanta coisa pro Chico Xavier, você disse que nem conheceu o Chico. Eu falei: não, mas engraçado, mas eu também não conheci Jesus e faço tudo isso por ele, né? Então, para mim, é a maior. Eu não conheci ele aqui, mas todas essas histórias que esse pessoal conta aí, e de coisas passadas que o Chico Xavier conta para trás em outras vivências, eu estava junto, pode ter certeza disso. Simplesmente nasci aqui mais afastado para poder tentar fazer alguma coisa pelo lado de cá. Mas eu queria colocar para vocês três o seguinte, que cada um de vocês falasse de uma obra que vocês, eu tenho certeza que vocês destacam muitas obras, ou quase todas, do Chico. Mas um falar sobre uma, outro falar sobre outro, outro falar sobre outro, falando da importância dessa obra do Chico. O Bacelli tem o direito também de começar de novo. Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria fazer aqui uma pequena correção no que o Sérgio disse há alguns momentos atrás, porque o dinheiro que sobrou quando da realização do encontro aí dos amigos de Chico Xavier em São José dos Campos não vieram apenas para o lar espírita Pedro e Paulo. Veio uma parte, veio um pouco para o lar espírita Pedro e Paulo. Mas, segundo ficamos informados, houve também uma distribuição com outras instituições assistenciais, porque daqui a pouco irão falar que o dinheiro arrecadado, o que sobrou do dinheiro arrecadado, veio para o lar espírita Pedro e Paulo. Não. O lar espírita Pedro e Paulo recebeu uma parte do dinheiro que sobrou da arrecadação do trabalho que o pessoal aí de São José dos Campos fez quando da realização do nosso memorável encontro aí na cidade. Nós queríamos fazer esta ressalva. Várias instituições foram beneficiadas. Quanto? Fica muito difícil a gente escolher um livro só, falar a respeito de um único livro de Chico Xavier. Mas eu ficaria com o nosso lar de André Luiz, justamente porque o livro Nosso Lar nos trouxe maiores revelações a respeito da vida além da morte. Nos mostrou a existência de cidades no mundo espiritual e nos possibilitou essa movimentação, essa conexão entre o passado, o presente e o futuro, mostrando o nosso lar como sendo uma cidade futurista, uma cidade do futuro. Então, se eu fosse falar aqui sobre o nosso lar, faria uma palestra, não é? Então, para mim, é nosso lar. Não, aí o Geraldinho quer falar sobre uma obra, Geraldinho? Eu vou falar aqui sobre uma tríade de obras, né? Começou com Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e terminou com Colheita do Bem, que são as mensagens que o Chico recebeu no culto do Evangelho no lar da família do Dr. Rômulo Joviano, no ambiente da fazenda modelo onde ele trabalhava, e durante duas noites da semana, terças e quartas-feiras, ele participava de um culto do Evangelho no lar. E eu acho muito importante, por quê? Porque todos nós espíritas falamos e divulgamos a questão necessária do culto do Evangelho no lar, mas nós não temos, muitas vezes, a notícia do que ocorre do ponto de vista espiritual num culto do Evangelho no lar. E através dessas mensagens de Neio Lúcio por Chico Xavier e depois Emmanuel também no livro Deus Conosco, nós vamos tendo notícia de como que se desenrola o apoio espiritual dos nossos mentores, nossos familiares desencarnados de condição espiritual mais equilibrada, nossos guias e benfeitores da vida maior, em favor da família. Então, eu acho que isso, sempre que eu posso, eu me emociono muito com essas mensagens que são datadas, quer dizer, a gente vai acompanhando o trabalho de Chico Xavier semana a semana recebendo esses espíritos. E o mais interessante é que eles nos trazem também o making-off, né, das obras que o Chico estava recebendo naquela ocasião, de Emmanuel, dos romances de Emmanuel, dos livros de André Luiz, das mensagens de Humberto de Campos, dos poetas e também sobre o Voltei, sobre o livro Voltei, de Irmão Jacó. Quer dizer, os próprios espíritos de Neio Lúcio e Emmanuel estão comentando a luta que foi a organização dessas obras. Inclusive, um ponto muito importante que vai favorecer aí o raciocínio do nosso Bacelli antes que ele saísse momentaneamente do ar, a respeito das obras de Emmanuel e André Luiz, porque o próprio Emmanuel vai escrever por Chico Xavier que antes da realização da psicografia de Chico Xavier, do espírito de André Luiz e também dos seus romances épicos, né, que são romances épicos, ele revela que houve no mundo espiritual um amplo debate, uma seleção de temas, onde cada parágrafo, cada frase foi muito bem pesada, cada palavra foi muito bem escolhida. O próprio Emmanuel diz isto, então não é a opinião de Geraldine, não é a opinião do Bacelli, não é a opinião de John, é o próprio Emmanuel quem diz isso, através de Chico Xavier, não é? Informando que todas essas revelações espirituais receberam a participação de benfeitores celestes da vida superior, que, aliás, ele diz, a origem delas veio de lá, e que no plano onde ele se encontrava, Emmanuel, naturalmente, Neio Lúcio, Bezerra de Menezes, André Luiz, recebeu o concurso de vários espíritos e que todos eles debateram a melhor forma de entregar essas revelações a nós na Terra. E ele, é claro, dizendo o seguinte, que eles lá, Emmanuel, Bezerra, Neio Lúcio, André Luiz, estavam na condição de intermediários entre maiores espirituais e crianças do entendimento. Ou seja, ele é muito claro em dizer que nós, na Terra, somos crianças do entendimento. E quem somos nós, habitantes da Terra, que na classificação de Emmanuel são crianças do entendimento, para nos arvorar em censores, em revisores de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. Não é? Essa é a nossa reflexão. E isso, quem quiser conhecer, está nos três livros que eu citei de Neio Lúcio, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e Colheita do Bem, e no livro de Emmanuel, Deus Conosco. João? João? Opa! Rodrigo! Aliás, o Jorge, né? Antes eu queria retomar uma questão que o Bacelli colocou e dizer o seguinte: os amigos do Chico, nós temos um foco, né? Que são as obras, a vida e a obra do Chico. Mas também pensamos diferentes. E isso eu não vejo problema, né? Viva a diferença. Essas leituras, os nossos olhares, o assunto das alterações que o Bacelli levantou e o Geraldo também acabou de levantar, elas são, de fato, preocupantes, né? E acho que o caminho inicial agora é o caminho do diálogo. Por exemplo, nós assinamos um ofício, não só a União Espírita Mineira, que eu parabenizo, eu acho que é uma feliz e inspirada iniciativa, é uma primeira etapa para a abertura de diálogo. Nós também, junto com a editora Vinha de Luz e a Fundação Cultural Chico Xavier, Casa do Chico e outras instituições, enviamos um documento direcionado ao presidente da Federação Espírita Brasileira e aos conselhos diretor e conselho editorial da federação, dizendo da nossa preocupação. O ofício, sim, é um registro histórico, é um documento com possibilidades de abertura de diálogo. Caso outras etapas virão, outros momentos virão, e aí sim, outras atitudes também virão. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão difícil, não só no mundo, mas no país, da polarização. Quer dizer, ninguém quer escutar o que, que o outro tem para dizer. Eu sou favorável ao diálogo, o assunto é preocupante, e os passos foram dados, estão sendo dados. E vamos aguardar esses desdobramentos. Nós, amigos do Chico, temos todo o cuidado, evidentemente, de preservar a obra deixada pelo missionário Chico Xavier. Sem dúvida nenhuma, o assunto é preocupante, mas eu caminho mais pelo viés do diálogo, inicialmente. Vamos esperar os desdobramentos que venham ter. Parabenizo aqui, aproveito os pesquisadores, as pessoas que debruçaram sobre essas pesquisas, parabéns. Estão descobrindo outras alterações ou adulterações, como queiram, e o assunto, de fato, merece aí a atenção não só dos amigos do Chico, mas de todos os espiritistas do Brasil e do mundo. Ô Jorge, como o nosso... Oi? Só uma parte aí, você falou dos pesquisadores que acharam essas alterações, e todos eles, gente muito séria, dedicada, não é? Em todas as partes do Brasil e do exterior, nós temos notícia que essas pesquisas se aprofundam. Temos notícias também que nos Estados Unidos da América do Norte o assunto é muito mais grave ainda, porque as traduções das obras de André Luiz e de Emmanuel para o inglês, infelizmente, não são apenas adulterações ou alterações, mas verdadeiras mudanças de sentido e de doutrina. Então, o assunto vai se desdobrar e é a hora, sim, da verdade, é a hora de nós incentivarmos os grupos de pesquisadores a continuarem nesse garimpo. É um trabalho de paciência, e muitos de nós não têm esse tempo para fazê-lo, e esses pesquisadores estão dedicadamente analisando as primeiras edições das obras do Chico Xavier com as edições publicadas depois do ano 2012. E através do trabalho deles que nós tomamos ciência dessas violações, não é? Então, realmente, fica aqui o registro do nosso parabéns a eles. Sem eles, nós não, provavelmente não teríamos notícias e passaríamos despercebidamente sobre esta questão. João, você não concluiu o livro, né? Falar do livro. Pois é, na verdade, eu não vou falar de um livro, Jorge, eu vou falar de uma série. Uhum. Eu entrei no movimento pela série André Luiz. Uhum. A primeira obra que eu tive acesso foi a obra Ação e Reação. Sabe quando te dá aquele insight, aquele eureka? Uhum. Sabe aquilo que você buscava na sua vida e quando você lê uma obra como Ação e Reação, você diz assim, nossa, encontrei o que eu estava procurando. A didática de André Luiz. A metodologia utilizada. Pega aí Nosso Lar, Ação e Reação, Nos Domínios da Mediunidade. Olha a didática para falar sobre os mecanismos da mediunidade, assimilação das correntes mentais. Não tenha dúvida, né? A série André Luiz, para mim, ela trouxe uma contribuição profundamente significativa, não só sobre o mundo espiritual, né? Escrevendo realidades no mundo espiritual, mas sobre diversos assuntos, essa mediunidade ímpar. Né? Eu costumo fazer a seguinte pergunta, Jorge, que homem foi esse que esteve entre nós e nós não reconhecemos? Cada vez que nós vamos estudando mais a vida e a obra do Chico, a gente vai observando a dimensão dessa criatura que aqui esteve e não foi reconhecido, né? O próprio codificador se escondendo. Como eu brinco, se Kardec codificou a doutrina em 15 anos, Chico Xavier a decodificou em 75 anos. Eu queria soltar uma pergunta de um ouvinte aqui. Eu peço já desculpa para todos os ouvintes, que a gente está com muitas participações, muita gente mandando mensagem. Infelizmente, a gente não vai ter tempo suficiente de passar todas as mensagens e falar todos aqui para vocês. Mas tem uma pergunta que é muito importante que o Aécio fez. Eu deixo aberto aqui, talvez o Geraldinho queira responder. Ele fala: o que se pode orientar para aqueles médiums que valem para valerem de suas palestras, inventam histórias que não ouvem com o nome de Chico Xavier? Eu não sei, Geraldinho. Que utiliza o nome de... Eu cheguei a entender a pergunta. O que se pode orientar para os médiuns, né, que utilizam, que fazem palestras, né, inventando histórias que ouvem em nome de Chico Xavier? Por exemplo, eu uso o nome de Chico Xavier. Essa questão da doutrina... O que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que veio nos consolar em primeiro plano e nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia nos dito há quase 2000 anos atrás, nos esclarecendo todas as coisas. E quem é o patrocinador da doutrina espírita? Porque Jesus, é claro, ele diz assim: eu vos enviarei outro consolador, que é o Espírito de verdade. Então, o grande guia da doutrina espírita é o Espírito de verdade. E nós não podemos nos afastar da verdade. O nosso amigo fala da mentira. A mentira é humana, a verdade é divina. A mentira rui por si própria, é uma construção de areia que o primeiro vento, a primeira maré derruba. A verdade, ela é erigida em rocha sólida. A verdade, ela fica. Então, nós não podemos nos preocupar com essa questão de médiuns, de palestrantes, de personalidades espíritas, no sentido de que elas representem a doutrina espírita, porque nenhum de nós representa a doutrina espírita. Nós podemos, no máximo, representar a parcela de verdade que está em nós. Agora, a doutrina espírita é muito maior do que cada um de nós. Ela é a verdade. Ela é patrocinada pelo Espírito de verdade. E na hora própria, no momento achado oportuno, a mentira se revela. Vejam bem essa questão da adulteração da obra de Chico Xavier, que estava escondida, estava, de certa forma, deixada no não conhecimento dos próprios espíritas, porque eu próprio desconhecia essas adulterações. E, no entanto, chega um momento em que os espíritos inspiram um e outro para desvendar essas mudanças indevidas. E, assim também, essas falas impróprias de médiuns, de palestrantes, de dirigentes de centros espíritas que se baseiam muito mais em si próprios do que propriamente na verdade. Agora, entre nós outros, na Terra, não houve, até este momento, alguém que representasse Jesus e a verdade em sua máxima potência, senão Francisco Cândido Xavier, inicialmente registrado com o nome de Francisco de Paula Cândido, o nosso Chico Xavier, o nosso Cisco de Deus. Então, se tenhamos qualquer dúvida a respeito de uma fala de um palestrante, de um dirigente, de um médium espírita, vamos buscar na fonte de Chico Xavier a resposta. Porque Chico Xavier deixou-nos, até hoje, 530 livros de sua mediunidade, publicados até hoje. Uma obra impressionante, que ela não é só psicográfica. Nós temos mensagens da psicografia, em sua grande maioria, mas nós temos mensagens da psicofonia de Chico Xavier. Nós temos mensagens, como, por exemplo, dos poetas, que ele ouvia e via clarividência e clareaudiência, e ele anotava. Nós temos mensagens da inspiração mediúnica através das entrevistas, milhares de entrevistas que ele deu Brasil afora. Então, nós, certamente, quando estivermos em dúvida sobre algum ponto da doutrina espírita e da obra de Chico Xavier, vamos consultar as fontes e as fontes nos esclarecerão. A verdade é a fonte da água pura que jorra a nos dessedentar a sede de conhecimento e a sede de saber espiritual. Desde que essa fonte, né, Geraldinho, não esteja adulterada, né? Graças a Deus, vamos sempre buscar. Então, nós já sabemos, viu, Rui, que as adulterações vieram depois de 2012. Uhum. Isso é a pesquisa que foi feita. Então, vamos privilegiar, portanto, as edições anteriores. Uhum, legal. Vamos deixar o Sérgio cantar mais uma música, senão a gente chega no final e o Sérgio não canta nada. A gente vai sem comercial dessa vez, Sérgio, também. E a gente volta sem comercial. Você tá aí, né, Sérgio? Lógico. Tá. Vamos atender o pedido do meu amigo João aí. Eles cantaram o nosso carro-chefe. A gente vai sem comercial, né? E volta aqui com vocês. Pra quem não sabe. Não, eu disse que a gente vai sem comercial. A gente vai pra música agora cantar, direto, Sérgio. E depois volta pode direto. Pode cantar. Essa letra é do Bacelli. Uhum. Nasceu na porta do Bittencourt Sampaio e a melodia nasceu numa outra casa dentro de um trabalho mediúnico. A coisa se juntou e nasceu Cisco de Deus. Escravo do Senhor, vida de bênção, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, é excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, Chico Xavier, Cisco de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes valem da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta serve e resiste, quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lar lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, fumos do céu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, são 9:46 e esse é o programa Vivência Espírita. E hoje nós estamos aqui com o Sérgio Santos, com a Marlene, com o Geraldinho, com o Bacelli, com o João Helen, falando sobre o encontro dos amigos de Chico Xavier. Legal. Olha só, eu vou colocar uma mensagem do Chico aqui para vocês ouvirem. Quer que solta a... solta a vinhetinha, a mensagem do Chico, aí depois vocês três comentam. A mensagem que eu vou colocar é o encontro divino, na voz do Chico Xavier. Legal, então a gente vai para o momento de Gavalli, né? Que é o momento espírita. E a gente coloca aqui, eu vou soltar a vinheta e a gente volta com o áudio para vocês escutarem e depois comentar, tá bom? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O encontro divino. Quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio pela primeira vez, de armadura fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão, trazia consigo um propósito central: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava-o serviço importante em demasia, e sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou ao lar e mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava a Espanha em missão de prelados amigos, aos quais se afeiçoara. No mesmo lugar postava-se o infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu grande saco de viagem e dele retirou pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos a organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta sobre o conhecido romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de porto distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia ameaçada de colapso fatal. E no mesmo sítio, com rigorosa exatidão, é interpelado pelo mendigo cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. D'Arsonval, extremamente dedicado à caridade, não vacila, despe fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e, sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope em que seguia presto. Sucedem-se os dias e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência com séquito festivo. Representará os seus junto à expedição de Godofredo de Bouillon na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era esperado pelo mendigo que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajante dá-lhe então rico farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, D'Arsonval combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio, padeceu miséria e vexame, ataques e humilhações, até que um dia, homem convertido em fantasma, torna ao lar que não reconhece. Propalada a falsa notícia de sua morte, a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa. E seus filhos, revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente, sem comiseração, para com o pranto que lhe escorria dos olhos semi-mortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora a conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se, em definitivo, a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava penosamente quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo qual se buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez e, cruzando com ele o olhar angustiado, sentiu que aquele homem, chagado e sozinho, devia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele, tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Foi então que, recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras: D'Arsonval, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho, o pão que me deste. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu, senão vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. Darsandala estava morto. Com 9 horas e 56 minutos, foi uma história que o Chico contou aqui pra gente, né? Uma linda história. Mas na realidade eu tava querendo era fazer os amigos aí se recordarem da voz do Chico. É que às vezes a gente está falando bastante do Chico e esquece de escutar a vozinha dele, maravilhosa, né? Inconfundível, aí para vocês recordarem a voz. Mas querem falar alguma coisa, vocês aí, sobre a mensagem? Oh, eu acho que é uma mensagem extraordinária. Eu sempre me comovi muito com essa mensagem. E há uma curiosidade sobre ela, o seguinte, eu fico suspeitando se Darsonval não é o próprio Chico, ou o espírito de Emmanuel em uma de suas encarnações se entregando finalmente ao Cristo. Porque nós sabemos das revelações do Chico à família do Dr. Rômulo Joviano que Godofredo de Bouillon, citado na mensagem, que era um nobre francês que organizou uma das cruzadas em apoio ao Vaticano contra os mouros, contra os muçulmanos, Godofredo de Bouillon é uma das encarnações de Dr. Rômulo Joviano. E o Chico fez essa revelação a ele, fez essa revelação à Wanda Joviano, que nos contou isto, que Godofredo de Bouillon era uma das encarnações do pai dela, Dr. Rômulo. E o Darsonval participou dessas cruzadas ao lado de Godofredo de Bouillon, só que, ao contrário, ele acabou verificando, depois de muito sofrimento, que a mensagem do Cristo é a mensagem da fraternidade, da solidariedade, da caridade. Não é? É aquele lema que Allan Kardec escolheu muito bem, uma outra personalidade do nosso Chico, fora da caridade não há salvação. E é o lema que o próprio Chico vivenciou a vida inteira, né? Fora da caridade não há salvação. Jorge, pode falar, João. Eu estou vendo que o tempo está se esgotando e eu queria reforçar o convite para hoje às 18 horas. Uhum. Nós teremos aí um momento musical. Opa, tá no mute, tá no mute aí. Tá, John, solta o mute aí. Você pôs o mute. John, você tá mutado aí. John, você tá mutado. John, você tá mutado. Solta o mute aí. John, você tá ouvindo a gente? Você tá falando, ninguém tá ouvindo. Tira do mute. A gente não tá te ouvindo. Papo. Isso. Agora... Fala de novo, João, que tava no mute. É os hackers aí. São os hackers. Eu tô querendo reforçar o convite, então, para nossa live. O início hoje do 13º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Hoje uma live musical com Plínio Oliveira. Eu tive a oportunidade de conhecer o Plínio no musical que nós trouxemos aqui para Pedro Leopoldo em 2018. É um musical falando sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Vale a pena. São músicas autorais do Plínio Oliveira, é um artista, e vocês vão ficar encantados. Então, hoje nós vamos bater um papo bem light e vai ser a abertura desse nosso encontro nacional, o primeiro virtual aí dos Amigos do Chico. Estejam convidados hoje a partir das 18 horas. O link, Rodrigo, eles podem entrar no YouTube aqui do Vivência, tá? Ou pelo site Amigos de Chico Xavier, .vivenciaespirita.org. Lá tem todos os links de todas as palestras, tem todo o cronograma. Então, se vocês quiserem, eu vou até soltar aqui no vídeo, vocês podem entrar aí, Amigos de Chico Xavier, vocês podem ver aí atrás na tela do Jorge aí na TV, estou colocando aqui no estúdio, para vocês verem o site, tá? Então, aqui no site, eu vou expandir, eu vou falar, mas eu vou expandir aqui. Então, vocês entrarem aqui no site, tá? Então, dia 22 a 29 de novembro, ok? Vocês têm aqui a programação, tem informações aqui dos panelistas, aqui, ó. Aqui, só dá o play, tá? Hoje, às 18 horas, dá o play aqui, já começa a assistir, aqui mesmo. Então, e todos vão estar aqui centralizados. Mas aqui na programação, né, tá aqui, se colocar aqui, é possível ver, também dar o play por aqui, transmissão ao vivo. Então é só entrar aí, amigos, de Chico Xavier, vivenciaespirita.org, e as outras também estão aqui. Então, por exemplo, lá do Sérgio Santos, do Geraldinho aqui. Então, todas estão aqui a data e o horário para poder participar. Então, aí só no dia apertar o play aqui e assistir pelo aqui. Então, está tudo centralizado. Queria também ressaltar, agradecer também o apoio da Candeia, que sempre está participando também dos eventos. Todos os eventos eles sempre mandam os livros. E nesse, os organizadores lá, o pessoal de Torres, o Cristiano, né? E os Laércio, todo mundo que estão organizando, optaram por dar 15% de desconto nos livros de Chico Xavier. Então, se vocês comprarem pelo site aqui, né, entrar ou clicar aqui, entra na livraria, já tem o desconto exclusivo para o evento dos livros, das obras e biografias daqui de Chico Xavier. Tá bom? Legal, Rodrigo. Legal, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta, a princípio, para o Bacelli, e depois, se os outros quiserem responder também, porque a gente já está chegando no final, né? Bacelli, para você, o que seria a doutrina espírita sem a obra de Chico Xavier? Olha, eu certa vez li uma entrevista de uma pesquisadora, de uma estudiosa norte-americana. Ela concedeu uma entrevista ao que nos parece ao Jornal Imortal de Cambé, fundado por Hugo Gonçalves. Ela respondeu que o Espiritismo de Allan Kardec era uma doutrina do século XIX. E eu fiquei pensando muito naquilo, porque, de fato, se nós estivéssemos aí apenas com o Pentateuco, não é? Apenas com o Pentateuco, sabendo que os Espíritos disseram a Kardec que ele precisava de concluir a obra, quer dizer, a obra não estava concluída, não é? Precisava de dar desdobramento e concluir a obra, porque, sem dúvida, falamos muito aqui, mas ainda não falamos claramente que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec, não é? Então, realmente a doutrina seria uma doutrina do século XIX. Não seria como é uma doutrina, foi, não é? Também uma doutrina do século XX e que se projetou no século XXI através da obra de Chico Xavier. Porque essa foi a tarefa também de Chico Xavier, pegar a doutrina no século XIX, trazer a doutrina para o século XX, complementando, atualizando, desdobrando e projetando a doutrina para o século XXI, dado ao dinamismo da revelação espírita, de forma que nós temos uma doutrina sempre atualíssima. Bacana. O Geraldinho e o João querem falar também, fazer um comentário nisso? Né? A pergunta que eu fiz foi: o que seria da doutrina espírita sem a obra de Chico Xavier? Não seria. Uhum. Marcelo falou muito bem. Uhum. Não seria. João? Quer falar? Desdobramento. Uhum. Sem dúvida nenhuma. O que eu disse anteriormente, né? Uhum. Se o Kardec codificou em 15, a decodificou Chico Xavier em 75 anos, mostrando como se faz. Mostrou na prática, não ficou só na teoria. Teoria e prática. Deixa eu provocar um pouquinho mais. Não é provocar, porque a opinião nossa, essa opinião que eu estou colocando, essa certeza que eu vou colocar agora, todos nós aqui, amigos de Chico, temos, de que Chico é o mesmo espírito que animou Allan Kardec. Mas é interessante que às vezes as pessoas que querem denegrir de alguma maneira falam: ah, mas se Chico foi Kardec ou não foi Kardec, que importância tem? E eu penso o contrário. Eu penso que não é assim. Que é muito importante o mundo todo saber e reconhecer isso. O que vocês podem falar? Deixa eu falar uma coisa que eu pensei até no início do programa, que é o seguinte, viu, Jorge? Jesus Cristo, quando ele começou a trabalhar, e Humberto de Campos revela que ele esperou o momento, né, trabalhando junto ao Pai na marcenaria de José, até que aos 30 anos ele assumiu a tarefa da Boa Nova, ele não se apresentou como Cristo, não se apresentou como Filho de Deus, o enviado de Deus. Ele esperou que os seus o reconhecessem. E em determinado momento ele pergunta para os discípulos: quem pensais que eu sou? Não é? Então, cada um deles foi falando uma bobagem ou outra. Um falou que ele era Elias, outro falou que ele era um profeta tal, um enviado, mas somente Pedro virou-se para ele e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele então disse que sim, ele então reconhece que Pedro, naquela hora, não estava falando Pedro da carne, mas o Pedro inspirado pela potência celeste, por Deus. A mesma questão a gente vai ver na vida de Allan Kardec, que o professor Rivail, a princípio, ele não tinha qualquer pretensão de ser o codificador da doutrina espírita. E o próprio Chico me revelou isso, dizendo que quem escolheu Allan Kardec para ser o codificador da doutrina espírita foram os próprios companheiros da Sociedade Espírita de Paris, que reconheceram nele o grande coordenador da tarefa revelatória espírita. Enquanto haviam outros candidatos. Por exemplo, um deles era Rustem, que o Chico me diz que tinha um grande ciúme de Kardec, né? Queria ser reconhecido como o codificador, queria que a obra dele fosse a obra básica do Espiritismo. E então os próprios companheiros da Sociedade Espírita de Paris, por mérito, elegeram Allan Kardec nesse sentido natural de que a obra dele fosse considerada a obra básica. E assim Chico Xavier jamais, em Pedro Leopoldo, nos seus primeiros anos de mediunidade, mesmo em Uberaba, para onde ele se muda aos 59 anos de idade e trabalha muito, jamais ele iria se apresentar como Allan Kardec, não é? E quando a própria União Espírita Mineira, numa iniciativa de Martins Peralva e Nenê Aluoto, em 1972, iria publicar o assunto, ele próprio pediu que eles adiassem isso, que não era a hora, né? Ele fala com Peralva: Emmanuel está aqui ao meu lado dizendo que o assunto virá mais tarde. Por enquanto, nós estamos em plena tarefa em Uberaba. Ainda há muito a ser feito. Se o assunto vier agora, será extemporâneo e nos atrapalhará o caminho. Pediu ao Peralva para tirar o artigo que ele havia escrito sobre o assunto. Então, e realmente, de fato, o assunto só veio a público generalizado 20 anos depois, em 1992, Quando Chico já tinha feito a obra, já tinha realizado a obra da complementação da codificação espírita, e aí já não importavam mais os críticos, né? As trevas e as sombras que necessariamente sempre estiveram interessadas em derrubar o trabalho de Kardec reencarnado. E o trabalho de Adelino da Silveira foi um divisor de águas. O Kardec prossegue. O próprio Chico disse a ele: meu filho, o seu livro, segundo Emmanuel, vacinou a doutrina espírita. Então, a revelação de que ele, Chico Xavier, era a reencarnação de Allan Kardec, vacinou a doutrina espírita, assim como a revelação, através de Pedro, de que Jesus era o Cristo, vacinou o cristianismo, não é? É essa a minha opinião. Geraldo. Nós queríamos aproveitar para dizer que agora a editora Lepe está fazendo o relançamento do livro. Kardec prossegue. A partir desta semana já estará disponível. Edição revisada, aumentada, não adulterada, com a aprovação de seu autor, Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol. A partir desta semana, o livro já poderá ser encontrado. Isso. Aí, Barcelos, você já está aqui, já dá um recadinho para o Luiz, que nós estamos esperando o nosso volume aqui para a gente fazer o sorteio para os nossos ouvintes, né? Ah, sem dúvida. Ah, eu estou falando isso por redundância, porque o Luiz sempre manda. Muito boa iniciativa, Marcelo, porque o livro estava esgotado, não é? É, e nós não podemos deixar, é uma questão de honra. É. Nós não podemos deixar um livro desse parado, não podemos deixar um livro desse morrer. Não é? É uma bandeira. É o livro que vacinou a doutrina. Em tempos de pandemia, de adulteração, nós precisamos de vacinas, não é? Isso mesmo. João, você ia falar alguma coisa também? Isso, não, claro, para parabenizar a Lepe pela feliz e inspirada iniciativa. Aqui em Pedro Leopoldo a gente não comentava sobre a tese, mas eu pergunto, por que que o Chico enviou para vários amigos a obra do Adelino da Silveira, Kardec prossegue em 92? O conteúdo da obra para dizer que ele é o próprio codificador. Sem dúvida, como diz o Geraldo, 20 anos depois, de 72, quando a União iria lançar, né, aqui no periódico Mineiro. Aqui, no Espírita Mineiro, periódico da União, 20 anos depois ele lança. E mais, não ficou só na obra. Em 98, ele nos envia a mensagem recebida na Cometria, em 97, intitulada A Volta de Allan Kardec. Mensagens, inclusive, distribuídas no Grupo Espírita da Prece e enviada para vários amigos. Eu pergunto, com qual intenção? Tive a oportunidade de perguntar ao Adelino no encontro lá em Brasília. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu não o conhecia. Eu falei, Adelino, você publicou essa obra sem autorização do Chico? Ele me respondeu assim, você está maluco? Eu publiquei essa obra a pedido do Chico. Eu ia publicar antes. Ele disse, meu nego, agora não. Ele liga, 15, eu quero essa obra que ela seja publicada em 15 dias. Então, obra publicada e autorizada por Chico Xavier. E esta mensagem, John, que você se referiu, lembrou bem, A Volta de Allan Kardec, foi recebida pelo Dr. Antônio Baduí Filho, um médium seguro, extraordinário, que reside atualmente em Ituiutaba. Um médium extraordinário. Ele foi o receptor dessa obra assinada por Hilário Silva. Né? E depois, né, Bacelli, se seguiram outras mensagens de André Luiz, recebidas por ele, todas por ele. Na Cometrim, né? É. E todas no mesmo e todas corroborando a tese de que Chico é Kardec, não é? E isso, o próprio Chico divulgava isso, né? Porque na época Sônia Barsanti levou a mensagem ao Chico para perguntar se podia divulgá-la. E o Chico falou assim: mas não foi recebida de público na Cometrim? É. Público, já é de vocês. É claro, é claro. E aí ele incentiva, por exemplo, a Marlene Nobre a publicar na Folha Espírita, em São Paulo. A Dona Neném Aluoc e o Martins Peralva no Espírita Mineiro, em Belo Horizonte. E o Weimar Muniz de Oliveira, que era presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, na revista Goiás Espírita. É. E eles vão, levam ao Chico exemplares da Folha Espírita, Goiás Espírita, e o Chico fica muito satisfeito com aquelas iniciativas lá no Grupo Espírita da Prece, distribui entre todos e passa a autografar esses jornais, essas revistas, o livro Kardec Prossegue. Eu mesmo recebi dois autografados pelo Chico. Quer dizer, ele próprio passou a divulgar o assunto publicamente a partir de 1992. Agora, é claro, quem não era amigo dele não recebeu nada disso, não é? Quem não estava lá... Ou recebeu e não quis publicar, né? Como é o caso do Reformador. Bacana. Pessoal, então, quem não estava presente lá, Geraldinho, realmente ficou. Geraldinho, infelizmente mesmo, nós temos que encerrar o programa. Já tem a outra turma do outro programa, já está chegando aqui agora. Então, o que eu quero é agradecer muito a vocês, lembrando que essa semana vocês estarão aí conosco, que é o 13º Encontro Nacional, né? Iniciando hoje aí com o João Ralho fazendo a mediação com o Plínio Oliveira, e durante a semana toda, às 8 horas da noite. E a semana que vem nós teremos no domingo, aqui às 15 horas, o Sérgio Santos, eu sou mediador, e depois o Barcelli fazendo o encerramento do encontro às 16 horas. Então eu queria passar a palavra para vocês só para suas conclusões finais aí. O Geraldinho já está aqui na minha frente. Começa com você, Geraldinho. Eu queria agradecer a vocês do Vivência Espírita, que estão fazendo a parte da divulgação técnica da internet, através do canal maravilhoso que vocês patrocinam, do estúdio Chico Xavier, de São José dos Campos, São Paulo, e agradecer aí o pessoal da organização local do 13º encontro, que são os nossos amigos da cidade de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O Laércio Meirelles, o Cristiano Alves, o Eduardo Burim e toda a equipe de mediadores e apoiadores da cidade de Torres. Se não tivéssemos a pandemia, nós lá estaríamos presencialmente neste momento. Mas de formas que... em espírito, estamos todos ligados pela internet, na multimídia, unindo Torres, no Rio Grande do Sul, a São José dos Campos, em São Paulo, e unindo Uberaba, unindo Pedro Leopoldo e Belo Horizonte nessa iniciativa. Obrigado, Geraldinho. Barcelli? Nós queríamos apenas agradecer pela oportunidade, a você, Jorge, e ao Rui, ao Rodrigo, ao Carlinhos, a todos vocês aí do Vivência Espírita, agradecer pela oportunidade e rogar a Jesus, aos benfeitores espirituais, que continuem nos dando forças para nós prosseguirmos, cumprindo com os nossos deveres da melhor maneira possível. Obrigado, João. Agradecer a vocês aí do Vivência, pessoal de Torres, e a todos aqueles que, direto ou indiretamente, colaboraram e vêm colaborando para a realização dos encontros nacionais. Vou finalizar com a frase, referência para nós, amigos de Chico Xavier: Jesus, nosso guia e modelo, Kardec, o nosso codificador, e Chico Xavier, o nosso grande exemplificador. Um beijo no coração de todos. Obrigado, João. Obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, o Sérgio Santos e a Marlene vão encerrar, a prece de encerramento vai ser uma música, né? Então o Rodrigo vai dando seu tchau, eu estou dando meu tchau aqui. Tá bem, Carlinhos, bom dia a todos. Todo mundo, né? A todos, que Deus abençoe. Paz, luz e amor no coração de todos vocês. É, e também a gente quer também parabenizar, a gente fez o sorteio hoje, mas parabenizar o ganhador de hoje, que foi o Beto, que ganhou a macarronada. Né? Foi sorteada duas, mas só uma que uma pessoa ligou. Se quiser ligar agora ali, pode ligar, que ele já fala que ganhou. Tem mais uma macarronada. Se alguém quiser, é só ligar ali agora. Liga agora. 3921-3009, a gente nem vai anunciar. Dali mesmo a gente anuncia quem foi o ganhador. Isso, é o primeiro que ligar. 3921-3009-DDD12. Legal. Então, e também convidar, então, hoje inicia o Encontro Nacional dos Amigos de Chico, né? Aqui pelo canal, vocês podem assistir, mas pelo site amigosdechicoxavier.vivenciaespirita.org também podem assistir. A gente pede desculpa aqui a todos os nossos ouvintes que a gente não teve tempo de ler muitas perguntas, mas estão aqui no YouTube e no Facebook, no WhatsApp. Infelizmente a gente não teve tempo de ler todas as mensagens e perguntas de vocês, mas a gente agradece os ouvintes que participaram. Sérgio, se puder fazer o encerramento para a gente com uma música.